Introdução Workshop 608. Tempo e emoção iniciam a criação. Três emoções tornam-se uma iluminação. A ganância bloqueia a alma do Criador. Fim do ciclo de 6.000 anos. Ego bom. A vida é uma coleção de tempos. Não é um escravo. Neste workshop, pareceu que o Sr. Cash estava experimentando o sistema de plasma da Fundação Cash, que foram ligados ao segundo plano para ver se, ao adicionar quantidades massivas de campos magnéticos através dos raios cósmicos, os buscadores de conhecimento e alma do homem seriam capazes de mudar a emoção da ganância no homem. Nos últimos workshops, ele explicou que a ganância é a pedra angular da queda do homem, e por meio dela, ele escolhe se separar dos campos do Criador. Como temos aprendido há anos, tudo se resume a compreender as emoções e ser capaz de controlá-las. O tempo por si só não tem emoção, mas quando se conecta à emoção, então a criação acontece. E nos foi ensinado que o tempo tem dois aspectos, o físico, que é a força do campo magnético do lugar, posição e posse, e o da energia, que é a emoção, inteligência e iluminação. Nesta equação, vemos que a força do campo magnético de nossas emoções afeta o tempo. Isso implica que podemos controlar o tempo através de nossas emoções e iluminação. Esses aqui não são termos fixos, mas sim fluidos, o que nos permite assim usar nossos sentimentos e inteligência para criar nossa vida, mas não uma vida de separação, e sim conectada a toda a criação. Quando não temos essa conexão com a criação, vivemos uma vida de zumbi, como a maioria da humanidade vive atualmente. O estranho é que não pensamos que estamos vivendo uma vida como zumbis, porque desde o início de nossa vida, somos programados para acreditar que não existe alma ou energia, e portanto não temos conexão para sermos alimentados com conhecimento e energia do universo. A alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade, tem suas próprias emoções, e quando as três interagem e colaboram entre si, surge a iluminação. A maneira como eu entendo isso é que quando as emoções da alma da fisicalidade e da alma do homem se conectam, elas criam uma entidade que se manifesta como dor, alegria, movimento ou até mesmo um câncer. É assim que desenvolvemos câncer através de nossas emoções, mas também é assim que viajaremos. Será que isso significa que a dor, as emoções de alegria ou qualquer outra coisa também são entidades com força de campo magnético gravitacional e é por isso que podemos experimentá-las, mas também tratá-las alterando sua força de campo? É difícil entender o que exatamente significa ser uma entidade, já que nossa referência é nossa única referência é a fisicalidade. Eu penso nisso como a alma do homem e a alma da fisicalidade como plasmas que interagem e os campos magnéticos gravitacionais que elas criam são as emoções. Mas isso também faz parte da intenção e vontade da vida e do desejo de experimentar a fisicalidade. Estamos aprendendo a usar esses diferentes aspectos do nosso ser agora. Então ele disse que ao controlar as emoções da fisicalidade, podemos decidir a elevação da alma do homem. Eu pensei em como a essência das diferentes práticas espirituais é realmente sobre controlar a emoção. Por exemplo, quando praticamos com mantras, repetimos as mesmas palavras várias vezes, mas só alcançamos o objetivo quando conseguimos envolver nossa emoção nisso, e talvez seja aí que criamos um novo tempo. Agora o Sr. Cash está nos dando uma perspectiva mais ampla por meio da ciência do plasma, da essência da criação que estava faltando à humanidade. No futuro, viajaremos pelo universo usando a alma e seremos capazes de saber quando a alma deixou o corpo e até mesmo quando a alma não está feliz no seu corpo. Agora, quando não estamos felizes, ficamos doentes. Mas não conectamos as duas coisas como causa e efeito. No futuro, ganharemos mais conhecimento. É necessário compreender a conexão entre a emoção da alma do homem e a emoção da alma do Criador para entender o trabalho do universo. Temos que descobrir o denominador comum entre todos os campos. Estamos sempre conectados ao Criador e é por isso que temos emoções e podemos experimentar os 99 atributos do Criador. Para viajar pelo universo, precisamos aprender a manipular essa energia e então viajaremos sem medo. É muito difícil que os campos se unam aleatoriamente para criar algo. É por isso que existem estufas como a Terra para semear o universo com almas para criar vida. A alma do homem cria a emoção da alma, mas também o ego e tudo mais que vem com isso. Essas são as energias ocultas da alma e depende de como as usamos e com que propósito. No universo, a viagem é mais rápida através da emoção do Criador, e através dela podemos ir a qualquer lugar porque é uma emoção denominadora comum que conecta todas as coisas criadas. É assim que recebemos conhecimento e campos de outros buscadores de conhecimento, e como recebemos conhecimento através do amor do Criador. É importante superarmos nossa ganância porque ela bloqueia essa conexão com o Criador. E sem ganância, veremos uma imagem totalmente diferente das pessoas ao nosso redor em sua posição e posse. Quando formos para o espaço, não devemos repetir o sofrimento que a humanidade vem passando aqui neste planeta. No workshop de hoje, estamos sendo saturados com energias para ver se podemos perder a essência de nossa emoção de querer e precisar, o que resulta em ganância. Ganância é definida como desejo intenso e egoísta por algo, especialmente riqueza, poder ou comida. É também querer manter, possuir e impor nossa vontade sobre os outros. Essa emoção nos leva a um conflito entre a alma do homem e a alma do Criador, e isso nos impede de receber a iluminação e o desapego. Os campos não podem ser impostos ao homem, eles só podem ser disponibilizados e cabe a nós recebê-los. Uma das maneiras de sabermos se o recebemos é nos tornarmos doadores. Na essência da criação não há ganância, e a sensação é que quanto mais damos, mais recebemos, mas não há o sentimento de querer receber algo. Em vez disso, há o prazer de dar mais, porque fazemos parte de tudo. É como dar a si mesmo. Todas as nossas necessidades serão satisfeitas em um microsegundo após surgirem. Isso será verdade até mesmo se viajarmos através da fisicalidade de um OVNI. Quando o Sol irradia seus campos magnéticos, eles precisam interagir. Caso contrário, é como se não existissem. Quando eles interagem com os campos magnéticos da Terra, eles criam luz e a beleza do estado da matéria da Terra. Nas Escrituras está escrito, Deus disse, haja luz e houve luz. Talvez isso seja o mesmo que dizer que quando os campos magnéticos interagem, eles criam luz e isso leva à manifestação do estado da matéria. O Sr. Cash chamou a luz do dia de iluminação. Há muito que pode ser compreendido ao ponderarmos sobre isso, e isso tira o misticismo e a limitação do termo iluminação. Se uma pequena entidade como o Sol interage para criar a beleza da Terra, imagine o que acontecerá quando os campos da alma do homem tocar em alma do Criador. Que tipo de iluminação isso proporcionará? Os campos dos Criadores são irradiados para sempre e estamos banhados neles o tempo todo. Esses campos são a essência da emoção de dar e do desapego. Para recebê-los, temos que nos elevar para corresponder à força do campo deles e fazemos isso nos tornando como Criador. Isso significa que nosso trabalho é aprender a dar incondicionalmente e ser desapegados. Em outras palavras, damos sem querer nada em troca. Como seres humanos, nos apegamos às coisas e as coletamos pensando que elas nos darão segurança, sim. Não se trata de dar aqui em caridade, porque essa é uma compreensão limitada baseada no falso sistema financeiro. Em vez disso, aprendemos a dar através da alma para ajudar a iluminar os outros. É por isso que é importante ensinarmos aos outros o que compreendemos, o que nos ajuda assim a compreender a essência da emoção do Criador e do desapego. O Criador não tem emoção de ganância. Também podemos tentar gerar o sentimento de estar conectado ao Criador, que é realmente amor. É por isso que cientificamente estamos encontrando a maneira de levar a emoção do homem para superar assim a ganância. Os buscadores de conhecimento fazem parte desse trabalho para encontrar a força e a maneira certa de alcançar todas as almas deste planeta. O Sr. Cash sempre nos ensinou a ser desapegados de tudo como Criador. A vida do Sr. Cash é um exemplo de desapego. Alguns de nós podem pensar que desapego é ser indiferente e não se importar com o que acontece aos outros. Isso é o oposto da verdade. A vida dele é um exemplo de dedicação total e serviço aos outros, ajudando todos a se iluminarem. Quando aprendemos a servir corretamente aos outros, também aprenderemos o que realmente significa desapego. Ele também disse que um dia nos ensinará como podemos alcançar instantaneamente a força do campo do Criador e ser iluminados por isso. E se sentimos a emoção do Criador, significa que já o encontramos e nos tornamos parte da criação. Nos tornamos parte dos campos que irradiam para os outros. Se compreendemos o que foi dito aqui na última meia hora, então encontramos a chave para a vida eterna. Caso contrário, é apenas mais uma voz no vento do planeta Terra, onde a alma compreende, mas a fisicalidade não consegue compreender. As unidades reis de uma nação estão sendo testadas em cantos opostos do planeta e em breve eles começarão a distribuição. Então ele disse que toda a estrutura da moeda Cash está conectada ao jogo da iluminação e não é uma criptomoeda como estamos acostumados. Tudo será explicado quando chegar a hora. É apenas para aqueles que estão conectados e gostam de fazer parte da Fundação Cash. Será que ele está enviando uma mensagem ao mundo financeiro, dizendo para não se preocuparem, que é apenas um jogo que estamos jogando entre nós e que eles não precisam se preocupar? Então, quando a humanidade entender isso, o jogo se tornará realidade. Afinal, a vida foi feita para ser um jogo do Criador, mas começamos a levá-la muito a sério. É hora de trazer a mudança e faremos isso através da rede de uma nação. É uma obrigação que temos para com as nossas futuras gerações e todos os seres do planeta e do universo. Isso já começou e não pode ser parado, e sua conclusão está escrita nas Escrituras como o destino do homem. Por causa dessa mudança, a Terra se tornará o centro da criação e do Criador. Ele ama Mita tanto que fez da Terra o seu lar. Basta uma mulher para mudar toda a criação. Quando o buscador de conhecimento perguntou se a ciência do plasma iniciaria um novo calendário para a humanidade, ele deu um longo ensinamento sobre como o calendário judaico chegará ao fim na terça-feira, 23 de setembro de 2025. Primeiro devemos saber que a Bíblia diz que Deus levou 6 dias para criar a Terra e no 7º dia ele descansou. De acordo com a literatura da época, cada dia representa 1.000 anos e o antigo ciclo de seis mil anos de sofrimento chega ao fim no dia 23, e haverá uma grande guerra em que os judeus vencerão os persas e o início de um período de transição de 1.000 anos de prosperidade antes do início do novo ciclo de paz. Os rabinos em Jerusalém e no Vaticano estão brincando com essas datas para tentar conseguir o que querem. Mas os seguidores dessas religiões sabem muito pouco sobre o que está sendo feito com eles. Esses calendários são criados por líderes religiosos para criar uma mentalidade específica em seus seguidores e para criar uma posição de poder para si mesmos como intérpretes. Eles não têm efeito realidade no universo e não se aplicam a outros planetas. Eles só se aplicam àqueles que acreditam neles e aqueles que não acreditam têm que sofrer as consequências que as poucas pessoas fazem para poder exercer seu poder sobre a consciência coletiva. E é por isso que ele disse que são 4 milhões de israelenses contra os 9 bilhões de cidadãos deste planeta. Os líderes religiosos judeus consideram Netanyahu, que é um maníaco genocida, como o retorno do rei Davi, e, portanto, eles o mantêm no cargo. O ataque de 15 de setembro em Doha não foi para matar líderes palestinos, mas para criar a aparência de cumprir antigas profecias, combinando as datas. Isso funciona como um fósforo para acender o fogo de dizer: vocês veem que a Torá está correta? Agora podemos destruir o Irã porque estava escrito nas Escrituras, portanto Deus está conosco. Esses são conceitos que se alimentam da crença das pessoas, mas o poder da verdade está muito acima deles. Mesmo que o Vaticano e os rabinos possam trabalhar juntos, eles também podem continuar com a antiga luta entre romanos e judeus. Isso ficou claro quando um líder europeu disse que se Netanyahu sobrevoasse o espaço aéreo europeu, eles teriam o direito de capturá-lo. Essa ordem só pode vir com a permissão do Vaticano. Tenha em mente que o amor de Deus foi tirado da tribo de Moisés, e quando os israelenses caírem, o mesmo acontecerá com os americanos e os europeus, e isso trará o fim de 500 anos de violência e escravidão. Esta é uma revelação incrível do que está acontecendo nos bastidores, e esperamos que esse conceito, que foi alimentado durante séculos pelas religiões, realmente chegue ao fim, e a nova era do plasma assim comece. Há outro aspecto dessa história oculta que precisa ser contado aqui. Se você já visitou mesquitas antigas no Irã, então você sabe que elas não foram demolidas e reconstruídas de maneira diferente para encobrir o passado. As paredes de oração originais nelas ainda estão voltadas para a mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, e uma segunda parede de oração foi construída posteriormente para ficar voltada para a Meca, na Arábia Saudita. Na verdadeira história do Islã, Maomé claramente vem da Palestina, pois ele nasceu lá e deu seus primeiros ensinamentos em Al-Aqsa. Ele só fez viagens à Meca e às montanhas do sul da Arábia Saudita, mas ele não estava baseado lá. Sua ascensão ao poder e como ele tratou as tribos judaicas na época alarmaram os líderes judeus. Portanto, cerca de 100 anos após a sua morte, os judeus pagaram aos líderes islâmicos para transferir o centro deles de Jerusalém para a Meca. E eles também reescreveram as escrituras para encobrir o crime deles. Eles queriam assumir a propriedade total da Palestina, então eles precisavam expulsar os muçulmanos. O Sr. Keller estudou isso com muito cuidado e ele ensinou sobre isso há alguns anos. A última evidência remanescente das atrocidades deles fica no Irã, e agora os líderes religiosos judeus estão apoiando o rei Davi deles para poder invadir o Irã e destruir essas mesquitas. O Sr. Keller normalmente não dá mensagens ao Conselho Universal. Mas como esta é uma situação séria que afetará todo o planeta, ele enviou uma mensagem dizendo que eles deveriam estar prontos para o que está por vir. Nós, como buscadores de conhecimento, podemos ajudar acrescentando a nossa intenção o desejo de que os 6.000 anos de sofrimento cheguem ao fim e que o tempo de paz comece. Uma buscadora de conhecimento entendeu que se quisesse transmutar, ela teria que abandonar totalmente o ego, caso contrário, ele a bloquearia. O Sr. Cash continuou explicando que nem todos os egos são ruins. Alguns beneficiam a humanidade e trazem prosperidade. Isso significa que temos que entender a diferença entre um ego bom e um ruim, saber quais são as suas limitações e desenvolver a capacidade de controlá-lo quando ele vai longe demais e começa a tornar arrogante e a criar problemas para os outros. Mas vamos pensar nisso por um minuto. Como podemos controlar o ego se não temos controle sobre nossa própria mente e emoções? Todos os dias somos bombardeados com um fluxo constante de conversas mentais e tentativas de outras forças de manter nossos sentidos estimulados e direcionados para um propósito específico através da internet e dos telefones celulares. É aqui que a disciplina e as práticas espirituais podem ser de grande ajuda se forem compreendidas corretamente e utilizadas da maneira correta. Cada pessoa precisa ser capaz de distinguir entre o trigo e o joio e encontrar o que funciona para ela. De certa forma, o que estamos tentando alcançar é fazer com que o ego se renda à alma e deixe que ela o guie pelo labirinto da vida. O ego é uma ferramenta criada pela alma para poder atuar na dualidade da manifestação física. O ego nos permite ter uma identidade individual. Caso contrário, só podemos permanecer como um sem um segundo. Se nos aprofundarmos no que é o ego, descobrimos que muito depende de como ele está programado para pensar sobre as coisas. Isso nos leva à discussão sobre o que é verdadeiro e o que é falso, onde descobrimos o que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. Esse tipo de verdade lida com nossos conceitos, programação e aquilo em que acreditamos, e isso é chamado de verdade relativa. A história do oficial de interrogatório é um bom exemplo para refletir. Porque quando o ego começa a se desintegrar, ele não consegue mais se agarrar às suas mentiras. Quando as pessoas ouvem que a verdade é relativa, elas vão para um outro extremo e pensam que nada importa. E o perigo disso é que o ego então pensa que pode fazer o que ele quiser e que não haverá consequências. O Sr. Keller destruiu essa ilusão quando ele disse que sim, o que dizemos importa, porque nossas palavras afetam como as outras pessoas agem e se sentem, e a emoção que trazemos pode criar um novo tempo. Quando mais pessoas seguem algo que é chamado de moda, e a moda vem da vaidade, que não tem nada a ver com a verdade. Houve um ensinamento sutil sobre o tempo, mas foi difícil de decifrar. O que eu entendi foi que quando decidimos ou aceitamos ter uma emoção forte o suficiente para mudar nosso comportamento, na verdade criamos um novo tempo. Isso abre muitas possibilidades para a reflexão. Qual é a duração desse novo período de tempo e ele termina quando a emoção que iniciou muda? Podemos entender isso pensando em nossa infância e em como superamos certas ideias e sentimentos. Então dizemos que crescemos. Será que cada estágio do crescimento é igual à divisão de um átomo? Conseguimos atingir uma meia-vida? Talvez seja mais fácil chamar isso de morte. Com base nesse entendimento, parece que estamos constantemente iniciando e encerrando novos ciclos de tempo sem nos darmos conta disso. Ele diz que toda vez que tomamos uma decisão sobre uma emoção, um novo tempo começa. Isso cria uma meia-vida ou o fim daquele tempo e o início de uma nova meia-vida. E nossa vida é uma coleção de todos esses novos tempos que criamos. Isso parece um conhecimento secreto enorme que nunca soubemos que existia. Precisamos dedicar um tempo para refletir sobre isso. Significa que temos o poder de criar o tempo através de nossas emoções e que estamos fazendo isso o tempo todo sem saber. E é por isso que ele diz que se compreendermos esse ensinamento, alcançaremos a vida eterna. O Senhor quer nos ensina o conhecimento, mas Ele não pode iniciar um novo tempo para nós. Somos nós que decidimos quando implementar os ensinamentos. Quando isso toca e traz satisfação à nossa alma, então mudamos. É por isso que Ele nunca diz, amanhã faremos isso ou aquilo, ou que temos que segui-lo e que em um determinado dia temos que mudar. Tudo depende de nós e de quando amadurecemos. A mudança em si leva apenas uma fração de segundo. É como se algo clicasse e nós assim mudamos. Ou como se apaixonar à primeira vista. Quando a mudança chega, ela é real e inconfundível. Devemos nos manter fiéis ao que amamos e nutrir isso com uma emoção verdadeira. Houve algumas informações interessantes neste workshop também, que foi: achamos que nossa vida está em nossas mãos, mas a maior parte dela é decidida por outros e por outras posições. É como sentar na cadeira de um barbeiro e não ter muito controle sobre como ficará nosso corte de cabelo, porque há muitos campos e influências que se juntam e sobre os quais não temos controle. Falando sobre cabelo, cada fio de cabelo do nosso corpo está conectado a outra alma em algum lugar do universo. Na ciência do plasma, lidaremos com doenças genéticas criando um ambiente onde podemos controlar o espectro dos campos e então passamos o óvulo espermatozoide por ele até atingir a força de campo certa que criará uma criança perfeita. Mas depois que a criança nasce, ela fica sob a influência de suas próprias emoções, o que pode causar outras possíveis doenças. Oramos por nossos filhos antes de eles nascerem, mas o que realmente estamos fazendo é aumentar a força do nosso próprio campo, porque é a partir dele que eles serão criados. Devemos aprender a fazer ganchos que já estejam conectados ao nosso próprio corpo, então haverá uma correspondência automática dos campos. Também podemos fazer ganchos transferindo a força de nossa intenção para a água. Se o Senhor quer sabe de tudo, então por que Ele permite que coisas ruins aconteçam com Ele? Porque ele não tem permissão para interferir, mas se Ele o fizer, Ele sabe que mudará as coisas. A todos os buscadores de conhecimento, tentem não ser uma máquina de fotocopiar. Aprendam a essência dos ensinamentos e tornem-se co-criadores. Outros tópicos desse workshop. Como emoção cria o tempo, ele pode ser parado. A essência do Criador está em cada átomo e plasma. Cada gráfico que o Sr. Cash já mostrou tem esse ponto de energia da luz do Criador nele. Um buscador de conhecimento descobriu isso, mas é muito cedo para mostrar isso. O Criador nunca fez o homem para ser escravo. Fomos nós que aceitamos a escravidão sobre nós mesmos. Da mesma forma, podemos decidir nos libertar. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 608. Existe a emoção do tempo. Na semana passada, colocamos muitos de vocês para pensar especialmente sobre a emoção da ganância. Na semana anterior, na sessão mensal de voo, testamos isso nos buscadores de conhecimento, mas de uma maneira diferente e com uma estrutura diferente. Nós os ajudamos a experimentar isso para que eles pudessem entender o que é e o que pode ser. A ganância não é apenas financeira. Ela pode ser com qualquer coisa, posses, propriedades, outro ser humano, uma coleção de itens e tudo mais. Como a emoção da fisicalidade se conecta com a emoção da alma do homem? O tempo em si não tem emoção, mas quando colocamos o tempo e a emoção juntos, então criamos a criação. Porque é preciso tempo para se mostrar e confirmar a sua existência. Precisa de tempo para mostrar a manifestação de seu efeito ou existência. A emoção tem uma conexão paralela entre a emoção da alma do homem e a alma da fisicalidade e fisicalidade. E vemos isso quando choramos, nos sentimos deprimidos e como reagimos. Então mudamos o lugar, posição e posse, e o tempo entra em operação. Mas como a emoção da alma do homem se conecta à emoção da fisicalidade do homem? Como todos os três tipos de emoções se conectam entre si e o que eles podem fazer? Todos os três tipos de emoção têm uma força de campo magnético denominador comum e é por isso que sentimos as emoções em todas as três, na alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. E qual é o efeito disso e o que pode ser feito com tal posição? Vemos isso quando há um conflito entre um pai e o filho. E através da emoção da alma da fisicalidade, o pai ele cria um câncer em si mesmo. O que acontece com a emoção entre a alma do homem e a alma da fisicalidade quando elas não estão em equilíbrio e estão em conflito ou em desacordo uma com a outra? E o que acontece quando elas estão em sintonia uma com a outra? Seria esse um ponto de elevação e compreensão? Seria esse o momento em que o homem se ilumina? Porque ele recebe a informação da dimensão universal. E mesmo quando ele está na dimensão da fisicalidade? Que emoção isso traz ao homem? Um novo tempo começa quando essa emoção começa a afetar o comportamento, o lugar, posição e pose, e o tempo do homem. O mesmo acontece com a emoção, inteligência e iluminação do homem. Em algum lugar, há uma conexão entre a força do campo magnético das emoções da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Quando todas as três forças do campo magnético se tornam uma só, ou interagem entre si no nível de compreensão, cooperação e colaboração, é aí que entra a iluminação. E é aí que a alma da fisicalidade se conecta com a alma do homem como uma entidade. Então vemos isso se manifestar como dor, alegria, movimento ou outra coisa. É assim que uma pessoa adquire um câncer através da emoção. Ou ela pode decidir viajar para algum lugar, ou permanecer com a emoção e controlar o que acontece na dimensão da fisicalidade. A emoção da alma do homem não pode ser controlada, porque tem sua própria conexão de campo. Mas na fisicalidade, uma pessoa pode controlar a sua emoção e com isso decidir elevar a alma do homem. Será que é isso que os yogis fazem? Bom, continuando. Quando estamos sob estresse, ou emocionalmente não nos sentimos felizes, ou como se não pertencêssemos a lugar nenhum, então podemos começar a fazer todo tipo de coisa errada. Em outras palavras, fazemos coisas que não se equilibram com a energia do campo da alma do homem, e então começamos a viver uma vida como zumbis, e apenas existimos. É assim que 99,99% das pessoas neste planeta vivem neste momento. Tudo mais em nossa vida é mais importante do que compreender e viver o processo da criação, que nos permitiria então ter acesso a tudo. Mas todos nós decidimos não seguir esse caminho. Em vez disso, permanecemos profundamente controlados pela fisicalidade. Se vivemos na dimensão da alma, permitimos que o campo magnético do que nos criou decida qual será o próximo passo. Como o campo magnético da emoção do homem na dimensão da fisicalidade se conecta com a alma do homem e, por sua vez, como tudo isso se conecta com a alma do universo? Este é e será um dos pesadelos para a ciência e tecnologia do homem no futuro. O estado de sonho, o estado de vigília, a realidade, o tempo e o lugar não funcionam da maneira que o homem pensa que funcionam. O mais importante para os buscadores de conhecimento é entender como a emoção da alma do homem se conecta à emoção da fisicalidade. Como as emoções de nossa vida física, como a maneira como choramos e o resto das emoções, têm uma conexão ou estão interconectadas com o que está escrito nos livros sobre as coisas que foram feitas há centenas de anos pelo homem. A emoção da existência é o resultado do desejo do homem de existir, de ser. Subconscientemente, toda a estrutura física do homem trabalha nessa direção. Qual é o denominador comum entre a forma como a alma da fisicalidade e a alma do homem se conectam, onde uma está na base do estado da matéria e a outra na dimensão da energia universal? A única solução é o homem compreender a razão da existência da Terra, que é um plasma. O elemento fundamental do plasma estará disponível para todos. Se pudermos medir o plasma, então poderemos nos conectar a ele. Se o homem compreender os dois, então ele saberá a resposta e saberá isso sentindo. Ele será capaz de sentir a diferença entre a emoção do homem físico e a emoção da alma do homem, a existência do homem. Mas qual é o denominador comum aqui? É a emoção que cria o tempo, e agora podemos parar o tempo também. De certa forma, é o seu próprio desenvolvimento progressivo de compreensão. Muitos cientistas até agora têm tentado compreender como as coisas funcionam no universo, mas o problema é que eles nunca entenderam sobre a emoção, que controla o tempo tanto do lugar, posição e posse, quanto da emoção, inteligência e iluminação. No futuro, quando o homem começar a viajar pela extensão do universo, muito poucos humanos viajarão na dimensão da fisicalidade com aeronaves, OVNIs e tudo mais. Muitos de vocês viajarão através da dimensão da energia. Como podemos monitorar onde a alma está dentro do corpo, ou se ela deixou o corpo, ou se a alma não está feliz com a forma como o corpo está? Então compreendemos o quanto ainda temos que aprender sobre a tecnologia e o conhecimento da criação, e não temos tempo. Outra pedra angular no trabalho do universo é compreender a conexão entre a emoção da alma do homem e a emoção da alma do Criador. Existe um campo denominador comum para isso entre todos os campos do universo. Onde a emoção física da alma do homem se conecta e qual é o denominador comum entre eles? Tem que estar abaixo e conectada à força do campo do plasma fundamental. Nesse processo, às vezes traz mais gases consigo do que realmente precisa. Esse é o momento em que vemos a elevação da alma, uma nova vida, uma nova maneira de existir e uma nova maneira de se conectar ao Criador da comunidade universal. Para o homem existir no espaço, ele terá que conhecer a força do campo e como controlá-la, e participar de no oceano. Então entenderemos que sempre estivemos conectados à força do campo magnético do Criador desde o início até os dias de hoje. É por isso que somos emocionais e que a emoção traz o que eles chamam de 99 atributos do Criador. Quando compreendemos como os campos interagem, em que condição e com que força, e como um está dando e outro está recebendo, então seremos capazes de manipular essa energia para viajar pela extensão do universo sem nenhum medo. E não nos preocuparemos em ter que viajar em algum tipo de veículo. Um dos pontos fundamentais sobre a criação é o tempo. E a espinha dorsal disso são os raios cósmicos. Não é fácil que os campos se unam e deem início a uma vida. Uma mãe é treinada para aceitar ter uma nova alma e compartilhar essa alma com o denominador comum do Criador. Hoje estamos deliberada e conscientemente alimentando vocês com enormes quantidades de energia de uma forma que trará uma mudança para todas as almas deste planeta. Estamos fazendo isso através da alma do homem que se conecta diretamente à alma da essência da criação. A conexão entre a nossa alma e sua emoção virá toda da mesma fonte. Um adendo aqui. Eu acho que aqui o Sr. Cash quer dizer que o ego, a posse e a ganância também vêm da mesma fonte. E que todas essas são energias que vêm de dentro da alma do homem e estão ocultas de nós. Não estamos aqui para desenvolver algo novo, mas sim para desfrutar do propósito e usar o poder da alma corretamente. Em breve teremos que ver como vocês, buscadores de conhecimento, irão interagir e quais marcas vocês deixarão para trás. E até que ponto isso afetará a vida do homem no espaço. Quando um homem for capaz de controlar e compreender suas emoções, isso iluminará o resto da humanidade. Como existe uma força de campo denominador comum entre todos os homens, então essa informação, conhecimento e iluminação serão compartilhados entre todos e se tornarão parte do processo da vida do homem. No momento, o homem não pode mover seu corpo físico sem um veículo. Quando o homem compreender a força de campo correta da emoção da alma do homem, ele será capaz de mover o seu corpo. A dica está na emoção e na compreensão da força de campo da alma da fisicalidade. No momento, estamos saturando vocês com muito mais energia do que vocês provavelmente precisam. Através disso, tentaremos alcançar. Mas novamente, isso ainda remete à conexão do homem com o Criador. Será que seremos capazes de replicar a emoção do Criador e, com isso, alcançaremos a posição, a posse e a iluminação do Criador? Se, por exemplo, estivéssemos criando um material ou algo assim, ao atingirmos a 20ª ou 50ª camada do material, conseguíssemos então ativar o motor, o que então aconteceria? Ele usaria e entregaria o mesmo, mas sem permissão? Para sermos capazes de transmutar entre o centro do universo para qualquer lugar na criação, precisaremos nos conectar à energia da alma do Criador com a alma do homem. No planeta Terra, fomos capazes de alcançar voos mais rápidos e mais altos, e o resto disso através da manipulação do estado da matéria apenas. Mas na dimensão da criação, o tempo mais rápido é o tempo da emoção do Criador. O tempo ele é medido por quando ele chega até nós, ou chegou até nós, ou chegará a outra pessoa. Existe uma emoção denominadora comum entre todas as coisas criadas. Recebemos uma emoção denominadora comum de outros buscadores de conhecimento. Nós também recebemos conhecimento através do amor do Criador. Passamos a compreender a alma da emoção do Criador e então a alma e a emoção do homem. Hoje, o homem é ganancioso, mas no futuro, se ele aprender a superar sua ganância, então ele verá uma imagem totalmente diferente das pessoas na posição e posse. Quando compreendermos isso, poderemos iniciar um novo ciclo. O mesmo acontecerá quando as almas se encontrarem e sobreviverem. É responsabilidade do homem garantir que o sofrimento do passado não se repita e não possa se repetir. Quando o homem aprender a criar tempo e emoção, ele amadurecerá para compreender como e de que maneira ele pode se mover na dimensão da criação. Estamos tentando alcançar isso na sessão de hoje. Estamos tentando dar energia suficiente ao homem para que ele perca a essência de suas emoções de ganância, desejo e necessidade. Se tivermos sucesso, deveremos ver uma estrutura incrível sendo desenvolvida na alma do homem e na alma coletiva dos buscadores de conhecimento. Estamos disponibilizando isso para vocês hoje para que vocês fiquem satisfeitos. Vamos ver o que vocês recebem e então observar o que vocês dão. Vamos ver se o homem pode se desapegar ou se ele vai se apegar à ganância de segurar e ser o possuidor como uma forma de fazer parte de algo. Na essência da criação não há ganância. Então pode chegar a um ponto em que haja um conflito entre a emoção da alma do Criador e da alma do homem. E é aí que você encontrará não conflito, mas realização, iluminação e desapego. Isso faz parte da estrutura do trabalho da criação. Quando temos tudo, então o que estamos buscando? Podemos acessar a energia universal e receber tudo. Então no que preciso me agarrar? E a maneira como funciona é que quanto mais damos, mais recebemos. Não é a ganância de receber mais, mas o prazer de poder dar a mais. É assim que nossa vida no espaço será, desde o momento em que entrarmos no espaço, até mesmo com transporte físico através de OVNIs ou qualquer outra coisa. Todas as emoções, as nossas emoções de necessidades, elas serão satisfeitas em um microsegundo. Nos sentiremos totalmente satisfeitos e nos tornaremos parte da alma do Criador. Agarrar-se a algo não traz prazer e iluminação. Deixar ir e dar, isso sim traz essa iluminação, a luz e o conhecimento. Quando o Sol irradia seus campos, e se esses campos não interagem, então eles estarão apenas passando pelo espaço vazio no vácuo do universo. Não haverá confirmação de sua existência. A única vez que vemos a beleza do Sol é quando outro campo magnético, como a Terra, interage com ele. Essa interação cria uma luz na dimensão dos campos do estado da matéria. Você consegue imaginar como será quando a alma do homem, na dimensão da mesma força de campo, tocar os campos da alma do Criador, que sempre foram, são e sempre serão? Os campos do Sol iluminam o espaço escuro do sistema solar ao tocar os campos da Terra. Então obtemos a luz do dia, a iluminação. Então imagine se o homem pudesse criar um campo que pudesse interagir com os campos do Criador, que são irradiados para sempre. Quanto o homem será iluminado por isso? Funciona de forma muito simples e dizemos que os pássaros voam com os mesmos pássaros e os leões andam com os leões. Para desfrutar da companhia dos leões, você precisa ter a essência da emoção do leão. O leão é um rei e esse leão é o Criador. A emoção do campo do Criador é generosidade e desapego, e quando isso interage com a sua alma, ela se ilumina. Mas tem que ser da mesma força de campo, caso contrário, não irá interagir. Os campos magnéticos e gravitacionais do Sol e da Terra são mais ou menos os mesmos em força, porque vieram da mesma criação. A Terra foi criada a partir dos campos do Sol. Agora você pode entender por que a ganância é a causa do homem não ser capaz de interagir com os campos do Criador e ser iluminado. O maior obstáculo é a ganância do homem. Porque quando você acumula, você tem mais, enquanto o Criador, ele tem menos. Você tem que descarregar o que acumulou. Trata-se de descarregar a força do campo e não o dinheiro no bolso e então dar como caridade. Em vez disso, quando você dá com a alma, você se ilumina. Então você alcança a posição e a posse do Criador. Nos primeiros ensinamentos, comecei a pedir que vocês ensinassem, porque quanto mais vocês ensinam, mais vocês compreendem a essência da emoção do Criador, que é o desapego. Quando vocês se apegam, a ganância entra em todos os aspectos da sua vida, seja na dimensão da alma e seja em todas as outras dimensões. Vocês precisam compreender como se tornar humildes e se afastar da emoção da ganância e do apego. Então aprenda a criar a força do campo para ser capaz de interagir com os campos do Criador, que não tem ganância. Ele é totalmente generoso. Se você compreender isso, e juntamente com as energias que estamos dando a vocês em segundo plano, então você deve ser capaz de deixar as coisas irem e se posicionar para ter a força que pode interagir com a luz do conhecimento e da iluminação. E isso irá iluminá-los. É por isso que temos testado a ganância em vocês e porque ela é a pedra angular da queda do homem. A emoção que ela cria não está na força do campo do Criador. É o oposto do Criador. É um buraco negro na vida, da vida do homem. Quanto mais você acumula, mais você se torna esse ponto central, esse buraco negro, que não tem nem nada para dar. Mas, na verdade, a luz da criação está dentro dele. E isso pode dar. Quanto mais pesado você se torna, mais você cai. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas não fiz o homem com a emoção de mim mesmo, porque eu não tenho a emoção da ganância. Então vocês entendem o quanto o homem precisa compreender para se tornar parte da emoção da existência do Criador. Vocês, como buscadores de conhecimento, têm muito mais a compreender sobre suas próprias emoções e então tentar descobrir as emoções do Criador a partir do qual vocês foram criados, mas decidiram se afastar. Um dia nesses ensinamentos eu ensinarei a vocês como em um instante vocês podem mudar e alcançar a força do campo que os ilumina com a luz do Criador. Vocês se desapegarão de todos os aspectos. É assim que tenho ensinado a vocês, a se desapegarem de tudo. Quando eu ensino isso a vocês, isso toca a sua alma e permanece, e mudará o curso da humanidade e a condição universal. No universo não há apego. Então vocês compreenderão a totalidade do trabalho do universo. A emoção é a pedra angular das armadilhas do homem para alcançar a essência do Criador na dimensão da emoção, e não na dimensão da fisicalidade. Se vocês sentirem a emoção do Criador, vocês já encontraram o Criador, e vocês se tornarão parte da criação, e seus campos irão irradiar para os outros. Se vocês compreenderam a última meia hora de ensinamento aqui, então vocês encontraram a chave para a vida eterna. E se não, como eu sempre digo, esta é apenas mais uma voz nos ventos da Terra, onde a alma compreende, mas a fisicalidade não consegue compreender. Tentaremos responder a quaisquer perguntas que possam tocar sua alma e vocês receberão a compreensão. Então vamos ver o quanto mais vocês têm que ser gananciosos. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 608. Começamos a testar as unidades reis de uma nação e enviamos duas unidades para cantos opostos do planeta para que possamos quantificar e encontrar suas falhas. Esperamos que a distribuição comece nas próximas semanas. Estejam cientes de que temos certos requisitos para receber essas unidades e enviaremos um aviso com os detalhes sobre isso. Temos que manter os dados sobre quem possui cada unidade, quem a está operando e sua posição no planeta. Esperamos que você mantenha isso em sigilo quando as receber. Todo o processo terá início em outubro, novembro. Após algumas semanas de funcionamento, passaremos para a segunda fase do segundo lote. Por favor, depois de conectá-las, não as desconecte e mantenha elas na mesma posição. Se você movê-las, você deve nos informar. Sim, você pode passar elas para seus filhos e netos, ou para quem quiser, mas certifique-se de que eles entendam do que se trata para que não as joguem fora. Esse é o início do fim do que chamamos de monopólio da riqueza ligado à sobrevivência. Não será fácil e levará tempo. Ainda precisamos que milhares dessas unidades sejam compradas. Ainda precisamos da sua generosidade para comprar essas unidades e espalhá-las pelo mundo, para que possamos assim alcançar essa posição. Toda a estrutura da moeda cash está ligada ao jogo da iluminação. Não é uma criptomoeda da forma como você está acostumado. Explicaremos isso quando chegar a hora. Isso só se aplica àqueles que jogam o jogo da iluminação e estão conectados à Fundação Cash, ou para as pessoas que aceitam a posição da Fundação Cash de poder operar por meio dessas unidades. Estamos fazendo isso em vez de montar enormes servidores em todo o planeta ou hackear os computadores de outras pessoas e o resto para ter um lugar para fazer algo. Fizemos o contrário, na verdade. Explicaremos exatamente como funciona e como será configurado. Não vale a pena roubar, porque há tanto que satisfará a ganância de cada homem aqui neste planeta. Não adiantará nada se o homem compreender apenas a parte da ganância e não o processo de dar. Mantenha essas unidades seguras com sua vida, porque o futuro de nossos filhos do planeta depende disso. Forneceremos tanto que não haverá ganância, mas ainda existe a ganância pelo poder. Veremos como isso será desenvolvido. Muitas outras unidades precisam ser compradas para que seja impossível para governos e hackers derrubá-las. Queremos estabelecer uma estrutura que possa garantir o fluxo de conhecimento, tecnologia e tudo mais. Todas as tecnologias e ensinamentos da Fundação Cash serão carregados nesse servidor e nessas unidades, para que sejam assim livres para todos. Não haverá limitações para compartilhar e receber. Ela terá que ser atualizada e aprimorada por todas as comunidades da Fundação Cash que operam em todo o mundo. Espero que sigamos esse caminho sem problemas e que em um futuro próximo possamos substituir toda a criptomoeda em todo o mundo. Espero que seja como quando demos a chave USB primeiro às nações menores do mundo e quando as maiores entenderam o que era, todas quiseram. Estamos plantando a semente de que não importará a situação financeira de um governo, pois todos estaremos interconectados através da Fundação Cash e apoiados pela Corporação Mark Rae, pela ciência e tecnologia e pela moeda Cash. Cada moeda Cash é respaldada universalmente por materiais de raios cósmicos. O ouro não tem valor em Marte e no resto do universo. Portanto, os materiais de raios cósmicos serão a essência da sua vida. Será a linha de sobrevivência no vácuo do universo e aquele buraco negro que traz toda a energia que o homem precisará para poder viver na dimensão da alma. Essas unidades serão faróis da vida, não apenas para este planeta, mas estarão conectadas a todas as almas conectadas a este planeta no universo. Quando os europeus descobriram a América, eles foram apenas um navio de cada vez, e depois foram em massa. Será o mesmo quando o homem se tornar humilde e todo o universo estará lá para alimentá-lo, e ele perderá sua ganância por riqueza e assim se tornará parte da comunidade universal. Estamos dando 1.000 moedas cash a todos os nascidos neste planeta, o que hoje equivale a 1.000 euros. O que acontecerá com o euro amanhã? Traremos um novo nível de compreensão sobre o ouro, os materiais universais e a validade da ganância do homem que ainda será satisfeita, pois ele poderá carregar uma moeda com um símbolo no seu bolso. Ele sentirá aquela pequena esfera e saberá que ainda possui algo. Mas com isso, acabaremos com a ganância do homem pela riqueza. Então o homem se tornará humilde em relação a Deus. Essa é a pedra angular do nosso trabalho e de como mudar o tempo. Agora é hora de trazer a mudança. Se você compreender como isso é importante para todos nós, para nossos filhos e para gerações futuras, então você verá isso como uma obrigação e não como um prazer. É algo que temos que concluir. Precisamos instalar 10 mil unidades para garantir que nenhuma nação seja capaz de controlar nosso sistema e que ele não seja hackeável. Ao mesmo tempo, cada homem terá acesso ao conhecimento, à tecnologia, à riqueza e à alimentação. Tanto a alma do homem quanto a fisicalidade serão beneficiadas por isso. Entendam o que está acontecendo e que estamos fazendo o possível para que isso aconteça. Já começou e não pode ser interrompido, mas a velocidade de sua implementação depende parcialmente da vontade do homem. A data de conclusão já está escrita nos livros sagrados. Não é uma decisão sua ou minha, é o destino do homem. Porque desta vez, quando nos alimentamos da Terra, estamos alimentando todas as almas do homem, animais, plantas e todas as outras criaturas na Terra e além. De certa forma, a Terra se tornou o centro da criação. Vamos alimentar o universo. Talvez o Criador tenha mudado a casa dele. Quando você ama uma mulher, a casa dela é a sua casa. E Mitra escolheu a Terra. E a Terra será o novo lar do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Os isótopos de hidrogênio são o lugar certo para se procurar para entender o denominador comum entre as emoções do Criador e todas as criaturas criadas? Sr. Cash responde, plasma fundamental sim. Você chama isso de hidrogênio? Mas o hidrogênio na Terra tem a mesma força de campo magnético que no universo? É uma combinação das aventuras da ganância do homem que você pode conectar ao hidrogênio? Bom, tudo é possível. Depende de como você interpreta a emoção disso e o que alimenta essa emoção. Essa é a questão. Não se trata dos isótopos de hidrogênio. Em vez disso, sua força de campo corresponde à força do campo no universo. O mundo científico atual chama isso de up quark e down quarks, e todos os outros nomes de A a Z. Se colocarmos isso no plasma, será que um desses nomes é a força do campo do Criador e o outro nome é a força do campo da matéria que pode ser vista pelo homem? Ou o homem precisa ver algo para dar um nome a isso? Ou o homem só precisa ter a emoção de tocar nisso? Será que o isótopo de hidrogênio precisa estar na força do campo do Criador? Em cada átomo e em cada plasma existe a essência do Criador. E você tem que encontrá-la. Em todos os gráficos que mostrei nas últimas semanas, há sempre um ponto de energia representando o Criador. E eu posso identificar onde ele está. Esse ponto está sempre lá, não importa em que estado ele esteja. É aqui que o Criador toca vocês. Mas vocês não estão cientes disso. Todos os gráficos que mostramos nos últimos 2 anos têm esse ponto, essa luz específica. Como é que ele está sempre lá, de forma consistente e não se move? Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas o homem não se conhece a si mesmo, então como ele pode me conhecer? Esse é o problema. Você não precisa de isótopos, é apenas um raio. Pergunta para o Sr. Cash. A disseminação da ciência do plasma em massa trará um novo calendário? Pergunto isso porque nas grandes transformações humanas na história da civilização, houve uma mudança no calendário. Agora, combinado com esse fato histórico, não há mais dúvidas sobre o parâmetro do tempo. Portanto, o calendário sem essa nova referência universal de tempo ensinada pela Fundação Cash não fará mais sentido. É possível ter um calendário mais inteligente que coincida com o início de uma estação e que também coincida com os mesmos dias da semana todos os anos? Há também o fato de que o calendário é baseado em uma mentira, como Jesus que não nasceu em 25 de dezembro, seu nascimento foi antecipado para coincidir com os festivais, considerados pagãos, que comemoravam o nascimento de Mitra. Sr. Cash responde. Deixe-me explicar algo interessante. O homem cria diferentes calendários de acordo com as necessidades de diferentes pessoas e diferentes grupos alteram os calendários para se adequarem a si próprios. Vimos isso acontecer no passado recente. Os iranianos compreendem isso muito bem. No Irã usávamos um calendário de acordo com a seita xiita do Islã e chamávamos isso de o tempo de Maomé. Então o Shah do Irã decidiu que o calendário islâmico não tinha nada a ver com o Irã como uma nação, então ele mudou o calendário para um calendário monárquico e passamos da data 1300 para 2500. Então os ayatolás chegaram e mudaram o calendário para o que eles queriam. Então você vê que os calendários eles são relativos a quem está no poder. Os sunitas têm um calendário diferente para si mesmos, assim como os cristãos e os judeus. Algo extremamente importante vai acontecer no calendário judaico muito em breve, que nem mesmo muitos judeus estão cientes. Na Torá disse que Deus levou 7 dias e 7 noites para criar a Terra. Através da compreensão da literatura da época, um dia é igual a 1000 anos, e de acordo com as escrituras judaicas, os primeiros 6000 anos serão o tempo em que o homem sofrerá, e então os últimos 1000 anos serão quando o homem florescerá, e um novo ciclo começará. Há cerca de 3 semanas eu disse a vocês como o calendário caía nos dias 13 e 14 e que deveria haver uma grande guerra, mas ninguém entendeu naquele momento isso. O que estou prestes a explicar a vocês, eu já enviei uma mensagem gravada explicando aos líderes iranianos que chegará ao Atalá Khamenei e ao resto das pessoas que estão envolvidas nos últimos dias. É importante que vocês entendam por que as datas e os tempos marcados nos calendários são importantes. É porque eles fazem isso para criar uma mentalidade e uma maneira de pensar específicas. Por exemplo, se vocês decidirem que amanhã vão às compras às 10 da manhã, então vocês configuram um padrão de energia para fazer isso. E você organiza os pensamentos de acordo com o horário que você definiu para amanhã. As religiões islâmicas também definiram uma data em seu calendário para a vinda do Mehdi, o Messias, este ano. E toda a hierarquia religiosa do Irã até mesmo organizou soldados e os chamou de defensores do Mehdi. De acordo com os livros religiosos, uma grande mudança ocorrerá no dia 15 de setembro. Bom, de volta ao calendário judaico, de acordo com a Torá, o Antigo Testamento, o fim dos 6000 anos será na próxima terça-feira, 23 de setembro, e entre essa data e Yom Kippur há 7 dias, e deve ocorrer uma guerra maciça. Será a luta dos judeus ou dos filhos de Moisés contra o resto das religiões, ou, poderíamos dizer, contra a humanidade. Eles dizem que o rei Davi ressuscitará das cinzas e o resto. Agora, entendam o significado dos calendários. Algumas semanas eu disse a vocês por que isso não aconteceu, porque é um processo 95% dos judeus não estão cientes do que está acontecendo. Aqueles que estão em Jerusalém e os papas no Vaticano são os que estão planejando isso. Essas pessoas brincam com as datas. Os rabinos garantiram que nenhuma outra religião tivesse festivais quando eles têm festivais. Estava escrito que em 15 de setembro todos os inimigos de Moisés se reuniriam e se levantariam contra os judeus. Eles têm 7 dias e noites para trabalhar juntos. Então em 15 de setembro, todos os muçulmanos ao redor do mundo se reuniram em Doha. A razão pela qual se reuniram foi porque Doha havia sido atacada alguns dias antes pelo Estado judeu. Os judeus sabiam que se atacassem Doha, isso coincidiria com o seu próprio calendário e cumpriria então a profecia de que os inimigos de Moisés se reuniriam. No entanto, os muçulmanos estavam jogando o jogo sem saber o que estavam fazendo. O Sr. Cash gravou isso e contou aos buscadores de conhecimento para que isso possa ser verificado mais tarde. Os israelenses disseram que atacaram Doha para matar os palestinos, mas os israelenses sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Se os líderes do Hamas estavam lá ou não, isso é irrelevante. Eles queriam, na verdade, propositalmente combinar as datas do seu calendário para iniciar aquele fogo. Os muçulmanos se uniram para se opor aos sionistas e cumpriram a promessa da Torá, de que todos se levantariam contra os judeus. Netanyahu agora tem 7 dias e noites para iniciar a guerra, de modo que ela caia no dia 23, que é o fim do antigo ciclo de 6000 anos e o início do novo. Estamos agora nos últimos dias dos 6.000 anos, da anarquia e tudo mais. Estava escrito que os judeus venceriam os persas, então a paz viria. Todos vocês pensaram que o Irã estava sendo atacado por Israel por esta ou aquela razão, mas, na verdade, tudo estava sendo planejado pelas religiões para cumprir o livro deles. Ninguém está ciente disso. O reino de Moisés e o rei Davi será completado quando os judeus vencerem o Irã. Os judeus usam uma palavra específica para os não-crentes em Moisés. Em árabe, eles chamam aqueles que não acreditam em Deus de kafar. Os líderes judeus acham que podem forçar o suposto retorno do rei Davi, que eles consideram ser Netanyahu, e ele mesmo acredita ser isso. Em Doha, os chineses, russos, africanos e demais estavam lá também. Portanto, é o mundo inteiro contra o Estado de Israel, e está escrito que eles vencerão. Veremos um assassinato. Há alguns dias enviei uma mensagem codificada aos membros do Conselho Universal e cabe a eles decidir quando liberar ela. Nunca envio mensagens ao Conselho Universal dessa forma. Estou preparando eles para estarem prontos para o que está por vir. Será que é o momento do cumprimento no calendário do homem? Será que isso se encaixará na imagem do que está sendo definido? Quem poderia imaginar, milhares de anos atrás, que os judeus teriam que vencer o Império Persa? Netanyahu diz que todos estão contra nós. Ele até atacou o presidente Xi da China. Isso significa que o mundo inteiro é seu inimigo. Portanto, não é seguro em lugar nenhum se você estiver em Israel. Quanto 4 milhões de pessoas colocaram a agulha nas costas de 9 bilhões por causa da crença deles? Lembre-se de que meses atrás eu disse que os navios americanos estavam lá para tirar os judeus. Será que haverá um Estado de Israel? Ou será este o fim do processo? Agora o ciclo de 6.000 anos previsto se completará e uma nova paz começará. Veremos. Netanyahu está tentando preparar tudo para Yom Kippur, então os israelenses começarão o caos. Eles acham que os 4 milhões vencerão os 9 bilhões em nome de Moisés. Já dissemos muitas vezes que tiramos o amor de Deus do sangue de Moisés. Eles não terão lá, muito menos a terra que tomaram por ocupação. Isso não é apenas para os seguidores de Moisés, é o mesmo para os muçulmanos, cristãos, budistas e toda a humanidade. Quando em uma família todos são médicos, então os filhos também se tornam médicos e todos estão lá para servir. É o mesmo com uma família da máfia. Os filhos também se tornam assassinos e ladrões, como vemos nesta tribo agora. É um sangue que mata e vê glória em matar. Esses são os filhos deles, e é a hora de eles não terem terra e saberem onde pousar, exceto dentro de seus cérebros. Netanyahu ameaçou os chineses e disse que eles são nossos inimigos e que agora todos estão nessa. O presidente Xi da China disse nas últimas 24 horas que não suportaremos mais o sofrimento dos palestinos. Estamos todos prestes a passar por uma grande mudança. Quando o Estado de Israel desaparecer, os Estados Unidos e a comunidade europeia desaparecerão e 500 anos de violência, escravidão e tudo mais chegarão ao fim. Todos esses rabinos do alto escalão trabalham neste calendário e é por isso que não tocariam em Netanyahu, porque ele os convenceu de que o próprio Netanyahu, ele mesmo, é o retorno do rei Davi, o prometido. Portanto, eles deixam ele fazer o que ele quer e não o tocam. Agora vocês entendem o segredo. Vamos ver o que acontece. A primeira flecha foi disparada pela comunidade europeia, que afirmou que qualquer avião que transporte Netanyahu sobre um Estado europeu tem o direito de capturá-lo. Isso aconteceu nas últimas horas, saindo da União Europeia. Agora são os cristãos contra os judeus no topo. O chefe da comunidade europeia não pode fazer esse tipo de declaração sem a ordem do Vaticano. Será que um novo ciclo de paz e prosperidade está chegando? Temos que esperar para ver. É a tecnologia ou é uma profecia de um assassino se tornando o rei Davi? Nós venceremos. Vamos observar e ver qual calendário vai vencer. Esse calendário afeta o planeta Marte ou será que esse também afeta os cidadãos de outra galáxia? Claro que não. Tudo isso é autocentrado em torno da ganância do homem e de seu próprio tempo. É como dissemos, se matarmos você, então somos assassinos. Mas se você se mata, é suicídio e ninguém mais é culpado. Isso é o que os filhos de Moisés decidiram por si mesmos e não há desculpa. Há algo sobre a história da Palestina e as religiões que expliquei aos líderes religiosos iranianos nos últimos dias. Há um ditado que diz que se Maomé não vai à montanha, nós levamos a montanha a Maomé. Alguém sabe de onde vem esse provérbio? Porque Maomé veio das planícies da Jordânia e da Palestina, e não das montanhas. Na história do Islã, Há muitos versículos que dizem que o que Maomé fez às tribos judaicas e como ele tomou suas mulheres e tudo mais. Portanto, podemos entender que os judeus ficaram preocupados quando viram ascender ao poder na terra. Nos livros, fica muito claro que Maomé sempre esteve baseado na Palestina, mas ele só costumava viajar para o Iêmen e para as montanhas do sul da região de Meca, na Arábia Saudita. Os muçulmanos precisam entender como funciona a história da humanidade. O primeiro local onde Maomé rezou, abençoado seja o seu nome, foi a Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. Então, por que ele se mudou repentinamente para Meca? Toda a história do Islã, na verdade, está na Palestina. Os judeus ficaram com medo de sua ascensão ao poder, então elaboraram um plano para tirá-lo de Jerusalém e levá-lo para Meca, longe da Palestina. Eles literalmente reescreveram toda a história do Islã e transferiram para Meca. Eles pagaram muito dinheiro aos líderes muçulmanos da época para se mudarem, então eles reescreveram os livros de acordo com a geografia do lugar para que tudo se encaixasse. Então as pessoas simples sabiam a verdade e começaram a dizer umas às outras: se Maomé não for a montanha, nós levaremos a montanha Maomé. Cerca de 100 anos após a morte de Maomé, a religião foi transferida da Palestina para Meca, na Arábia Saudita. A razão pela qual fizeram isso foi a mesma de hoje. Eles queriam todos os muçulmanos fora da Palestina para que pudessem possuí-la. A razão pela qual os judeus transferiram a capital de Tel Aviv para Jerusalém há alguns anos foi por motivos de segurança. Eles sabem que enquanto o governo estiver em Jerusalém, as nações árabes não tocarão em Al-Aqsa, porque é uma terra sagrada para eles. Esse é o truque que muitas pessoas não perceberam. Os judeus representam apenas 48% da população de Israel, enquanto 52% são muçulmanos palestinos neste momento. O centro do Islã fica na mesquita Al-Aqsa, onde Maomé fez a primeira oração e declarou tudo. 100 anos depois, eles a transferiram para a Meca. Sabemos que isso é verdade, mas ninguém entende o motivo. A única nação que ainda tem uma prova disso é o Irã, porque eles nunca destruíram as mesquitas originais e as reconstruíram. No Irã, algumas dessas mesquitas originais têm a primeira parede de oração voltada para Al-Aqsa, em Jerusalém, e mais tarde construíram uma segunda parede de oração voltada para Meca. Portanto, os judeus querem destruir essas mesquitas porque são a única evidência remanescente do crime e da atrocidade que eles cometeram contra os muçulmanos ao transferir Jerusalém para Meca. Isso é o que o rei Davi precisa fazer: remover os últimos vestígios dos seus próprios assassinatos em massa que ele fez no passado. Em 5 a 10 anos, veremos o que os historiadores dirão sobre esse período em que vivemos hoje e sobre o que aconteceu no final do ciclo de 6.000 anos do calendário judaico. Netanyahu escreveu o tempo para a guerra, mas ele é apenas um fantoche cumprindo as ordens dos líderes religiosos se eles puderem levar isso adiante contra o mundo inteiro, da China até a Rússia. Netanyahu preparou tudo, e eles acham que vão vencer porque está escrito na Torá. Este é um calendário do homem. E o calendário do universo? O homem precisa descobrir quando ele se torna parte da comunidade universal. Minha mensagem ao Conselho Universal é para estarem prontos para o que está por vir, que o que vier trará um novo começo. Pergunta para o Sr. Cash: como sou governado pelo ego, que se expressa apenas através da emoção, como apego e ganância, o acesso à emoção da transmutação só ocorrerá quando eu abandonar o ego. Então, como eu posso permitir essa transição sem que o ego bloqueie isso? O Sr. Cash responde: você é quem decide isso. Primeiro entenda que existe um ego e existe um ego. Alguns egos são para o benefício da humanidade e elevam a alma do homem, enquanto outros causam a destruição. Temos que ser capazes de reconhecer a diferença e o que é o que. Devemos entender o que é o nosso ego e por que fazemos as coisas que fazemos. Devemos entender que entramos em diferentes ciclos de ações e qual é o propósito de nossas ações. Se entendemos toda a estrutura do ego, então percebemos que nem sempre é para a destruição o ego. Alguns egos beneficiam a humanidade e realmente trazem prosperidade. Alguns egos ajudam e estão lá para celebrar a alegria dos outros. E então há aqueles egos que tentam destruir os outros para que eles próprios sejam os melhores. Cabe a você reconhecer qual é qual e como você pode transformar o ruim em bom. Mas lembre-se, o que é bom para o seu ego pode ser prejudicial para os outros. Então você entenderá todo o processo. Ter um ego é a base de muitas coisas, mas o homem precisa entender mais profundamente o que é o ego e usá-lo para trazer benefícios aos outros, e em que nível também isso. Isso vem com maturidade. Às vezes os egos são arrogantes, enquanto outras vezes a arrogância vem da confiança e do conhecimento. Ainda assim, você precisa entender o quanto você realmente sabe e qual é o seu limite e onde você precisa parar com isso. O que parece para os outros como um grande ego pode ser necessário para conter uma alma forte e uma alma que tem o propósito de servir à humanidade. O ego é como uma gaiola de pássaros, mas se o pássaro é um pardal ou uma águia, isso dependerá do tamanho da gaiola necessária. Pergunta para o Sr. Cash. O que você faz na vida quando nada mais faz sentido? Qual é a verdade? Bom, o Sr. Cash responde essa pergunta com silêncio, mas isso não é compreendido. Ele então diz, de que lado da cerca você está sentada? De que perspectiva vem a sua verdade? A buscadora de conhecimento responde, eu não tenho cerca. É que o Sr. Cash responde, de forma sutil, o Sr. Cash ele diz, mas não. Não ter cerca é saber que você é a alma. Então como poderia surgir uma pergunta nesse caso? A verdade para uma pessoa pode ser uma mentira para outra, e é por isso que ele disse para ficar em silêncio. Ficar em silêncio pode significar que a resposta está dentro de você. Tente entender por si mesmo o que o Sr. Cash disse aqui. Eu entendo que o resto da sua resposta aponta para o fato de que a verdade é relativa aos conceitos com os quais somos programados e, portanto, depende do que acreditamos e das emoções que atribuímos às nossas crenças. É preciso muita honestidade e trabalho interior para entender quais são os nossos conceitos, porque, em geral, repetimos conceitos que ouvimos de outras pessoas e nunca nos preocupamos em questionar aquilo que realmente acreditamos. Sua história sobre o oficial de interrogatório é interessante, pois eles não acreditam no que uma pessoa diz até quebrar o ego dela. Esse é o objetivo da prática espiritual tradicional. Ela é configurada para enfraquecer seu ego até que ele se quebre, e você então perceba que inventou tudo em sua cabeça. A verdade está em outro lugar. Então o buscador de conhecimento respondeu, então nada importa. É aqui que o professor e o aluno começam a conversar em diferentes níveis de compreensão, e isso pode ser confuso para nós. A única saída é o aluno tentar compreender sua própria experiência mais profundamente, e não apenas no nível das palavras superficiais ouvidas de outras pessoas ou lidas em livros. O aluno tem que tentar amadurecer se quiser encontrar a paz. O Sr. Cash então responde, sim, importa, porque as palavras afetam as ações e emoções de uma pessoa, e a emoção traz um novo tempo. No dia da mentira, as pessoas pregam peças umas nas outras, tentando fazer com que a outra pessoa acredite em uma mentira, então elas dizem, 1º de abril. De certa forma, esse é um bom exercício para ver no que você realmente acredita. Então descobrimos que acreditamos principalmente em um monte de conceitos. Aqui a buscadora de conhecimento continuou falando sobre sua programação na infância e sua ideia de perfeição. Mas o Sr. Kenji diz que isso é moda, como as pessoas que vão a Istambul para fazer cirurgia de transplante capilar. Tudo é possível, mas a vaidade não tem nada a ver com a verdade ou com aquilo que as pessoas acreditam. A moda é diferente da verdade e da realidade. A verdade é aquilo em que nós, como receptores, acreditamos e agimos. E como isso move a nossa alma e inicia um novo tempo. Não podemos iniciar um novo tempo para você. Você mesmo tem que fazer isso. É por isso que sempre digo que nós ensinamos, mas é você quem decide o momento da mudança. Você decide quando e como implementá-la, e quais mudanças ela trará para você, que traga assim satisfação para a alma do homem. Não é nada além disso. Eu nunca digo que amanhã todos nós vamos fazer isso, e você tem que me seguir e tem que ser nesse dia. Não. Isso acontecerá quando você amadurecer, e então você fará isso. Tudo depende de você. Você pode passar anos depois de ouvir algo e não fazer nada a respeito. Então, de repente, algo clica e você faz isso. E isso muda a sua vida. Mas a mudança real leva apenas uma fração de milésimo de segundo. É como quando você se apaixona à primeira vista. Isso te deixa completamente encantado. Então você não quer comer nem estar em nenhum outro lugar que não seja perto do seu amor. Você se une ao seu amor e um novo tempo começa. Essa é a essência da verdade. A alma do homem foi tocada e isso muda o homem. Pode ser a iluminação, apaixonar-se pelo Criador, ou por um homem ou mulher e o resto. Isso muda a sua vida. É por isso que dizem que o Criador está sempre apaixonado porque ele é um doador e porque cada essência tem um novo significado. Você decide o que é a verdade e o que você permite que venha até você. Você abre mão de tudo e entrega o que você ama. É assim que o Criador se apaixona por sua criação e não apenas pelo homem. Mitra, ela foi travessa e ela o levou ao ponto de compreensão. Você só precisa de uma mulher para mudar a criação. Estamos fazendo muitas coisas muito poderosas com vocês hoje. Eu me pergunto como vocês vão se sentir e quais mudanças isso trará para vocês. Estamos mantendo uma pressão constante sobre a força do campo. Aqui o Sr. Cash queria compartilhar algo muito interessante conosco, mas então ele disse que talvez fosse muito cedo para compartilhar isso com o homem. Vocês precisam entender o poder da intenção, o poder da vontade e o poder da justificação em ação e como eles podem criar um novo tempo. Cada vez que o homem toma uma decisão com base na emoção ou cria uma nova emoção, ele também cria um novo tempo. Essa meia-vida não é mais válida, e ele cria assim um novo tempo de meia-vida. Uma nova duração de vida começa, um novo ciclo de tempo começa. Quando tomamos uma decisão no nível da emoção, ela inicia um novo tempo, e geralmente traz consigo uma maturidade a longo prazo e iluminação na compreensão. Mas o homem precisa reconhecer isso, então ele pode alcançar o que ele deseja. Ouçam os últimos 2 minutos do ensinamento 100 vezes, e se vocês compreenderem, então vocês encontrarão o seu caminho na vida. Se não, são apenas frases. Nós decidimos quando vamos mudar e dar um passo. As intenções dos outros não afetam a nossa posição. Somos nós que mudamos a nós mesmos. Se você está apaixonado, então fique com o que você ama e nutra isso através de suas emoções verdadeiras. Não seja punido por ser amado. Fazemos isso a nós mesmos ao permitir que apenas metade da história seja ouvida e ao ignorar a verdade da história completa, porque pensamos que é melhor para nós não saber toda a verdade. Essa é a base de muitas ações que tomamos. Aqui um adendo sobre isso que o Sr. Cash falou agora. Eu acho que há um ensinamento oculto aqui. Ele parece estar falando sobre a diferença entre realmente estar apaixonado por alguém ou apenas estar encantado com a energia dessa pessoa. Quando estamos apegados a esse sentimento doce, então não queremos perdê-lo. Então começamos a ignorar os sinais que a alma nos mostra de que realmente não amamos essa pessoa. Apenas queremos brincar com a energia dela ali. É assim que você é punido por estar apaixonado, porque não é um amor verdadeiro. Quando você está apaixonado com a alma, é totalmente diferente. Você mantém sua consciência, sua paz e seu desapego. Mas é algo que você tem que experimentar por si mesmo. Bom, continuando. Em cada ação que realizamos, um novo tempo começa. Nossa meia-vida, ou tempo de vida, é uma coleção de todos os novos tempos que criamos. E talvez criemos todos esses novos tempos com nossas emoções. Se o homem compreender isso, ele amadureceu e passou para o próximo nível de compreensão. É você quem tem que decidir seu tempo de vida e ninguém mais. Ninguém mais pode lhe dizer o que fazer. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E nunca fui escravo. Então é o mesmo para o homem não ser escravo. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar o que é a fisicalidade horizontal e vertical mencionado no vídeo de introdução com Dean? Aqui o Rick diz, gostaria de saber se você tem algum diagrama que gostaria de mostrar hoje, Sr. Cash. Sr. Cash responde, não. Bem, eu tenho um, mas não acho que o homem esteja pronto para isso. Sim. Nossa equipe nos bastidores encontrou o ponto, ou a luz do Criador, que sempre aparece nos gráficos, e ela corresponde em todos os gráficos. É melhor não mostrar isso agora. Pergunta para o Sr. Cash, o presente da totalidade pode ser tocado pela nossa emoção? A vida é uma tragédia ou uma comédia? A emoção da liberdade abraça o amor por tudo? E o presente está esperando por nós? Sr. Cash responde. É um pouco de tudo isso. Eu já disse isso antes, se você entenderem a piada. Achamos que nossa vida está em nossas mãos, mas na verdade ela é decidida por outras pessoas e outras posições. A vida de um homem é como uma pessoa sentada na cadeira de um barbeiro. A cabeça é sua, mas você não tem voz ativa sobre onde a tesoura vai passar no seu cabelo. É o barbeiro que decide. Você não tem voz ativa sobre quais cabelos serão cortados ou como ficará o resultado. E é assim que a vida é. Achamos que temos controle porque dizemos que essa é a nossa cabeça e o nosso cabelo. Não temos controle sobre o barbeiro e suas emoções ou se ele brigou com a esposa pela manhã. Você não tem escolha quanto ao tipo de corte de cabelo que vai fazer. Essa é literalmente a história da vida do homem. A alma é nossa e nós apenas carregamos este corpo e não controlamos como os outros vão afetá-lo. Como costumo explicar isso às crianças dessa maneira, a ponta de cada fio de cabelo do seu corpo e da sua cabeça também está conectada a outra alma. Mesmo que você tenha perdido o cabelo e esteja careca, as raízes ainda estão conectadas à sua fonte. É como quando colocamos pó de ferro em um pedaço de papel e colocamos um ímã embaixo e sacudimos. Todos os campos se alinham e ficam flutuando. O cabelo do homem é igual. Cada fio de cabelo está conectado a algum lugar e todos têm uma emoção. O resultado coletivo de todas as suas emoções é onde você está. Essa é a posição do seu ímã, é a sua alma. Isso é o quanto a vida é complicada, porque há muitos lugares e coisas que decidem o destino do homem de estar em um lugar, posição e tempo. Quando nos lembramos de algo, lembramos o que era, onde era, como era e como nos sentíamos. Por lembrar do passado e querer ficar lá, estamos sacrificando a beleza de aproveitar o novo presente. Só porque tivemos uma boa lembrança com o carro, por que ainda temos que dirigir esse carro quando ele está quebrado e os freios não funcionam mais? Podemos nos matar com ele. Temos que deixar para trás e seguir em frente. Mas ainda podemos carregar a lembrança daquele carro. Isso faz parte do trabalho. Quando conseguimos nos desapegar, ainda podemos aproveitar a vida, mas permitimos que coisas novas surjam. Fazemos isso criando um novo tempo. Pergunto para o Sr. Cash. Recentemente, alguns cientistas no Japão conseguiram usar a tecnologia de edição genética CRISPR para eliminar a síndrome de Down. É uma descoberta científica empolgante. O que o Sr. Cash acha disso? O Sr. Cash responde. Não ouvi falar disso, não sei. Mas se for verdade, então é uma conquista fantástica. Fizemos muitas pesquisas sobre a síndrome de Down, mas com sucesso limitado. É preciso entender a razão por trás disso. Tem que ser tratado no útero da mãe. Vou me reunir com cientistas genéticos para discutir como podemos afetar o ambiente para alterar o gene. Provavelmente haverá pesquisa sobre isso muito em breve. Se mudarmos o ambiente, isso criaria essa posição do aminoácido? Todo o DNA é um plasma da estrutura do aminoácido. Portanto, com o conhecimento que temos, podemos tocar nesse plasma. Há muitas coisas que podemos fazer se entrarmos na estrutura dinâmica dos genes. Ao mudar o ambiente, podemos mudar os genes. Isso é certo. Podemos fazer isso no útero e após o nascimento. Acho que no momento podemos descobrir se a criança tem síndrome de Down após 2 meses. Na ciência do plasma, se a energia total estiver correta, não haverá defeitos no óvulo e no espermatozoide. Ao passar o óvulo e os espermatozoides para um ambiente de plasma, podemos aumentar a força do campo para que ele se manifeste com perfeição. Não haverá desalinhamento dos genes. Por exemplo, se todos os óvulos tiverem que interagir uma força de campo de 10 tesla, então se atingir apenas 9,9, os genes acabarão na posição errada. Isso não é um sonho, é viável e possível. Mas há muitos problemas com o comitê de ética, metade dos quais são pagos para bloquear novas tecnologias e novos conhecimentos. Quando a tecnologia do plasma for lançada, pode ser em décadas, temos que ser capazes de transportar todo o espectro dos campos para que o óvulo e espermatozoide alcancem a perfeição. Mas isso não significa que minha mãe será perfeita pelo resto da vida. Não, não é assim. Porque as emoções da pessoa serão um fator determinante nisso. Podemos criar a perfeição, mas depois que ela nasce, todas as diferentes emoções podem mudá-la. É como se apaixonar. A força do campo muda. Então você deixa toda a sua educação e tudo mais em sua vida para ficar com seu amor. Quando você tomou essa decisão, você começou um novo tempo. Novas emoções criam novas condições. 2 anos após o nascimento das crianças, observe os danos à pele e as erupções cutâneas que elas apresentam. Isso não tem nada a ver com o óvulo ou esperma da criança. São os campos do ambiente e as emoções. A pele da criança vem da pele da mãe, vem das energias das emoções e do sistema neurológico da mãe. Pergunta para o Sr. Cash. Há vários anos comprei um implante para dor ou cinto de saúde da Fundação Cash. O implante para dor emite campos de plasma que penetram até 3 centímetros abaixo da pele, ajudando a restaurar o equilíbrio do corpo. Se eu enrolar esse implante para dor em torno de uma garrafa de água potável, ela ainda receberá os campos? Posso então beber água carregada com o implante para dor? Sr. Cash responde. Sim, você pode. Mas certifique-se de adicionar um pouco de aminoácidos de qualquer gancho que você tenha feito para que ele corresponda ao seu corpo. Isso é muito importante. Eu fico perplexo que os buscadores de conhecimento ainda não entendam isso. Você pode usar seu corpo para produzir ganhos que correspondam ao seu corpo. Você tem que entender como fazer isso. Você não tira seu sangue como muitas pessoas fazem. Mas mais importante, você precisa entender para que você precisa disso. E então você pode fazer um gancho para isso a partir do seu próprio. Você faz uma conexão entre o mundo da matéria e sua alma. Tentem entender como usar as tecnologias e como vocês podem usar o seu desejo e intenção. Tentem entender como transferir os campos de suas emoções para a água. Saibam o que vocês querem da água. Qual é a sua expectativa e qual é o objetivo? Se for para uma dor nos rins ou um câncer, então você tem que configurar de maneira diferente. Muitas pessoas me dizem, você sabe tudo, então por que você deixa isso acontecer com você? É porque se eu fizer algo, eu sei que vão interferir e as coisas podem mudar. E não tenho permissão para fazer isso. Eu faço quando é necessário. Tentem entender o conhecimento. Não copiem coisas como 99,9% de vocês fazem. Vocês são máquinas fotocopiadoras. Levei anos de pesquisa para construir os implantes para a dor. Testei muitos casos para encontrar a melhor maneira. Agora está nas mãos das pessoas, mas elas apenas copiam. Meu desejo é o meu comando. Pergunta para o Sr. Cash. No passado você disse, reze por seus filhos antes de tê-los. Por que você disse isso? Sr. Cash responde, porque você está realmente rezando por si mesmo. Você coloca sua própria emoção e energia da maneira certa. A criança ela nasce dessa energia e ela não vem do ar. Quando você reza, você se concentra em fazer coisas boas, então você cria a energia certa para o óvulo ou o espermatozoide. Ele terá a composição certa de emoção. De certa forma, você faz isso para si mesmo, mas precisa entender o porquê. Existe uma tradição no universo que o homem não aprendeu. Quem quer, pede duas vezes. Quem pediu duas vezes, tem que pedir mais uma vez. A primeira pergunta lhe dá a emoção dos pensamentos. A segunda vez que você pede, traz a conformidade de você entendeu? E a terceira vez, vem do lado oposto. Você sabe o que pediu? E se ambos concordarem, você terá uma vida perfeita porque tudo está em igual medida. Se você fizer isso, você entenderá e nenhum relacionamento jamais dará errado. Pergunta para o Sr. Cash. A unidade rede de uma nação pode ser usada como um sistema de votação? Sr. Cash responde, não. Essas unidades estão ligadas ao nosso sistema, então não as use como um computador ou qualquer outra coisa, porque você irá interferir nisso. Por favor, certifique-se de que elas permaneçam como estão e sejam usadas apenas para o fim a que se destinam. Ainda precisamos de muitas delas para serem pagas. Pergunta para o Sr. Cash. Para fazer nosso próprio ganho, temos que usar nossa própria saliva ou urina ou podemos usar nossas intenções e pensamentos? Sr. Cash responde, você tem um palpite. Eu acho que eu dei a resposta há 2 minutos. Você tem um palpite. O homem é feito de 3 níveis de criação, e o homem tem que satisfazer todos os 3 para viver uma vida perfeita. Terra, vento e fogo. Desejamos um ótimo começo dos 7.000 anos para aqueles que entendem o que isso significa. E que Deus ajude aqueles que não entendem. Às vezes, a ignorância é uma bênção. Portanto, somos abençoados com bênçãos. Ainda precisamos de um grande número dessas unidades para serem distribuídas. Elas estão lá para ajudar os outros, tanto quanto contribuem para o processo de paz mundial. Independência das moedas e de todos os jogos que eles jogam uns com os outros. Esperamos que em pouco tempo nenhuma criança passe fome e ninguém seja pobre. Será muito difícil encontrar um homem pobre. Desejo que nossos líderes mundiais não façam o que os outros estão tentando fazer conosco. Fim do índice rápido do Workshop 608.